Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, só Alex Green é feito de pessoas. Aqui é Bullhead e o futuro sempre pode ser pior. Aqui é Hops, o Draud, e eu sou um aliado do sistema. Puta que pariu. Aqui é o Android e eu vou sobreviver a todos vocês. Aqui é o Afonso Solano e em Fallout eu seria uma pessoa horrível. Fala pessoal, aqui é o Cardoso e hoje a gente vai falar daquele futuro horrível com um monte de desastres, ditadores, guerras e que a gente só imaginava que aconteceria no cinema. Aqui é a Azaghal, distopia é a antítese da utopia. Bonito. Claro, okay. Pode acabar o programa aí. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre os futuros distópicos da ficção cinematográfica, literária. Vamos conversar sobre esses mundos terríveis que só existem na imaginação das pessoas. Logo depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meias e caneladas ao Nerdcast. Vamos, e vocês não perceberam nada. Ai, ai, ai, deixa ele sem perceber nada. Muito bem, Azaghal, está estreando o Homem de Ferro hoje. Homem de Ferro 3. Isso. Felicidade. E você, Nerd, que está empolgado, você pode diretamente na Nerdstore porque tem a camiseta Tony Stark, Azaghal. Exatamente, com os dizeres do nosso querido Bon Vivant. Exato. Né? Gênio, bilionário, playboy e filantropo. Olha só, você traduziu. Não é? Mas está em inglês na camiseta. Na camiseta está Genius, Bilionaire, Playboy and Philanthropist. Olha aí, muito bom. A bela arte do Marcel Miller está aí na Nestor, à venda para você levar. E temos outras maravilhosas camisas, como a camisa do Arnold. Ó. Inclusive, eu usei essa camisa quando a gente foi lá em Fortaleza e eu encontrei com o Garcia Júnior. Pô, excelente. Porque excelente. No final, nós somos todos fãs babacas. Eu falei, vou botar a camisa do Arnold porque com o Garcia Júnior. O Arnold tá nesse fim de semana no Brasil, né, cara? Puta, cara, nem fala isso, cara. Ele tá cara. No Rio porque tá tendo o campeonato de fisiculturismo, que é dele, né? Ele é o patrono da parada. Então ele tá no Brasil, cara. Quem conseguir a foto com o Arnold faz o Nerd Power aí. Puta, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então vá na Nerd Story e compra a camisa do Arnold pra me sentir um pouco melhor. Exato. E compra a camisa Breathe and Dark e a do Tony Stark e todas as outras. Muito menos bom. A camiseta da Trono dos Games, que tá esgotada por enquanto. Tá por enquanto, mas volta. E, Azaghal, temos outra novidade. Já está em pré-venda o livro do nosso querido amigo Eduardo Spohr. É verdade. A continuação da saga Filhos do Éden. Sim. Com o livro Anjos da Morte. Olha aí que bonito. Que eu já estou lendo antes de vocês porque eu tenho privilégio. É claro, mas é claro. Está animal o livro. Já está em pré-venda. Link aí no Submarino. Manda ver. Aproveita e compra o livro da Fantasia. Puta, bem lembrado, cara. Bem lembrado. Aí tem literatura pra todos os gostos de fantasia, né? Todos os gostos de fantasia. De fantasia. Tá ótimo, tá ótimo. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 17 minutos e eu sei usar as três conchas. Muito bem, legal. Muitos e-mails. Nosso querido Mauro Roboto anuncia aqui que tivemos um vegetariano ofendido do nosso último Nerdcast. Olha falou... só, a gente falou de vegetariano no último? Eu não tô lembrando agora, cara. Eu sempre fico feliz de ofender vegetariano. Ah, tá bom. Olha só. Excelente. Mauro Roboto manda aqui que os nerds pegaram... o clipezinho que o Gaveta fez de Nian Jovem Nerd e fizeram 2 horas seguidas dessa porcaria. Caraca, parabéns. E botaram no YouTube, então tem o link pra você ver aí. Se você clicar, tem que ver tudo. Caraca, 2 horas. Faz uma reunião. Exato, deixa tocando. Deixa de fundo. Muitos nerds enviaram a notícia que saiu na esfera de um juramento de formatura, certo. Aonde o jurador falava, eu prometo que não sei o que lá da minha profissão com muita dignidade. Ou não. É, cada verso lá. Ele... Cada promessa, né? Aquele negócio aqui, os votos, sabe? Que você vai se formar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Ele fez essa gracinha de falar ou não no final de tudo. E a galera repetindo o juramento. E todo mundo, ha, ha, ha, ha, ha, ou não, quá, quá, quá. E aí, foi cancelada a formatura, os caras não se formaram. Ai, caraca. E aí teve nego prejudicado. Leia a notícia. Eu não sei por que mandaram isso, porque o não existe muito anos antes da gente, né? Ah, é, com certeza, mas... Mas sei lá, se a pessoa que fez essa palhaçada falou por nossa causa, avisa. Ah, mas não foi, não é possível, será? Não sei, mas acho que seria legal avisar. Ou não. Muito bem, encontro Skynet de Curitiba pra galera ver Homem de Ferro. É hoje, sexta-feira, então se você tá ouvindo, se depois perdeu. E vamos lá, a gente podia ir, hein? Aonde que eles vão ver? No encontro. Peraí, mas deixa eu ver aonde. Ah, na sala super digital. É, será que a gente aparece lá? Vamos deixar aqui. Puta, mas eles vão ver a sessão de 15:10. Como assim? Caraca, ninguém trabalha, né? Porra, galera. Encontro Skynet de Curitiba dos desempregados. Vários links da cozinha dos nerds, vários pratos, vegetarian chili con, volver al futuro. Isso. Que é isso? O Dan Lombardi. Bem, fizeram crepe de Nutella, fizeram espaguete. Nutella? Uai. É assim na Espanha? Nutella? É, Nutella, dois L's Nutella. É, que interessante, é que aqui fala, todo mundo fala Nutella. Ok. Espaguete alha carbonara. Espaguete alha carbonara. E mandaram também o Imperial Bacon Dog, que é o prato com o nome mais maneiro de todos. Muito bom. Nenhum cacete de agulha essa semana, alguém morreu por sua causa. Ai, artes dos fãs, várias artes aqui. Destaque para Branca Z, por Patrícia F. Cara, um quadro que ela fez inspirada no Branca dos Mortos muito e os maneiro. Sete Zumbis e outros contos macabros. Irado. Que ficou levemente perturbador. Eu achei ficou, maneiro por isso. É essa, é, exatamente. Temos também Nerdcast 357, Mercenários e Tropas de Elite, por Admilson A. Almeida. Ficou muito maneiro. Os Navy Seals com o seu bot no meio do deserto. Também o Jonathan Viragini mandou o Mago Jovem Nerd e o Anão Azaghal. Muito maneiro a ilustra dele. E temos muitas outras artes dos fãs aí no post. Sim. Vai, confira e prestigie os nerds. Assim como os contos de Sky Nerd continuam sendo catalogados pelo Aberdantas. Mais de 1000 contos, sabia? Olha! Bonito, excelente, cara. E temos alguns contos que pegaremos aqui randomicamente, como Olhos da Noite, A Vingança, por J.V. Schofield. Esse aí é o seu nome em inglês de autor? Schofield, olha Schofield. Aí. E temos Irrigando ao Vinho, de Cecília Garcia. Olha aí. Muito bom. Vamos para os e-mails. Renan Augusto da Silva, 24 anos, analista de sistemas Joinville, Santa Catarina. Sobre o último Nerdcast, pessoinhas, né? Tipinhos de pessoa. Pessoinhas é outra coisa. Namorei uma garota que era o tipinho de pessoa que gostava de causar vergonha alheia com seus escândalos por coisas pequenas. Algo que me irritava profundamente e que no final das contas causou o fim da relação. Olha aí. Certa vez estávamos em um shopping e resolvi dar uma olhada no preço de notebooks, o que gerou um grande de pra quê? Você já tem um? Olha aí, cara. Após uma pequena conversa sobre comentário, entramos numa loja onde ela, ao perguntar o preço de um modelo, solta em alto e bom tom. Nossa, que caro! Na outra loja já tá bem mais barato. Caraca. Deixando o vendedor e eu com cara de cu. Me forçando a agradecer o atendimento e sair na hora. Depois disso, teve um outro momento semelhante com o direito a ela batendo boca com a atendente da franquia dos Arcos Amarelos sobre a quantidade de batata no meu pedido. Puta que pariu. Entre outras situações de vergonha total. Hoje me sinto liberto e não me preocupo mais com qualquer movimento que possa causar esses micro-escândalos. Pessoas que fazem micro-escândalos, né? Tudo é um drama. Um super drama. É, existe pra caramba por aí. Ele se livrou, ainda bem, cara. Eduardo Patriota Guzmão Soares. Será que é o sobrenome ou ele realmente... né? Tem orgulho de ser brasileiro. 29 anos, analista de sistemas, como o nosso amigo Renan, São Bernardo do Campo, São Paulo. Em 1990, e se você parar pra pensar, faz muito tempo isso. Já, muito o tempo. O que é assustador. É, exato. O advogado Mike Goodwin, digamos que descobriu uma lei que descreve um padrão que ocorre em discussões acaloradas na internet onde os trolls vivem. Em 1990? É. Caraca. Ela acabou conhecida como a Lei de Goodwin das analogias nazistas. Nossa. E estabelece que quanto mais uma discussão online cresce, a probabilidade de uma comparação envolvendo nazistas ou Hitler se aproxima de um. Cara, isso... Puta verdade isso, cara. O que é bem verdade, continuei dizendo. Eu já discuti de tudo na internet, seja em fórum de religião, política ou até troca de receitas de miojo. Sempre tem um tipinho inconveniente que consegue trazer a questão do nazismo pra tentar forçar uma comparação. Cara, impressionante essa tese. Ela realmente tem fundamento, cara. Se a parada da merda, o nego vai falar que o cara era Hitler e nazista. Muito bom. Rodrigo, 21 anos, designer gráfico, São Paulo, capital. Após ouvir o Netcast 359, aquele tipinho de pessoa, tive que escrever um e-mail para o Jovem Nerd contando uma irritante época de minha vida. No ano passado, trabalhava em uma pequena agência de publicidade, da qual o dono era uma mistura de, no mínimo, uns 20 tipinhos irritantes e nojentos. Nossa senhora. O cara era um vegetariano ativista e ambientalista xiita, olha aí. A cozinheira da agência era extremamente proibida de cozinhar qualquer tipo de alimento que tivesse algum produto de origem animal. Nossa. Porra, ele era vegan aggressive. Aggressive. Depois de vários funcionários se manifestarem exigindo carne, o proprietário... Pô, mas que agência era essa que dava... Tinha um bandejão na gente. Vai comer na rua, cara. Exato, né, cara? Bom, que merda, eu não consigo comer carne aqui também, né? Bom, e depois dos protestos, o proprietário veio com um discurso que não proíbe a carne vermelha devido ao abate de animais e coisas do tipo. Ele veio com um papo de emissão de gases e gastos exorbitantes de água para produzir uma simples almôndega. Ele chegou até a colar um infográfico na parede da agência mostrando quantos litros d'água gastamos e quanto o meio ambiente sofre para nós comemos um modesto bife. Isso é uma estupidez. Isso é uma ignorância. Olha, eu sei que pra gente produzir a carne, a gente, né, os recursos naturais, energia gasta, essas coisas, tem todos os discursos, mas pelo amor de Deus, né? Depois de muita discussão, conseguimos convencê-lo a liberar pelo menos o frango, peixe e ovos. Durante uma semana foi ótimo, porém na semana seguinte ele proibiu a fritura. Ah, é um filho da puta. Alegando que a fritura afetaria o rendimento dos funcionários e a qualidade de vida dos mesmos, dizia ainda que fazia isso pelo nosso bem. Conclusão, só comíamos cozidos e assados, um mero filezinho de peito de frango era proibido. Ai, meu Deus. Caraca. Depois disso, ele ainda teve coragem de substituir as privadas do banheiro masculino por mictórios, alegando gasto desnecessário de água para uma simples descarga. Até ok. O problema é que se ele tivesse trocado a privada por aquela siderales. Que você tem que ficar agachado. Você é só um buraco no chão. Sinistro, maluco. Sabe qual é a privada de presídio? É, isso aí. Ele não deve ter feito isso, né? O cachorro da agência vivia fedendo porque seu dono só o levava pra tomar banho uma vez por mês, desencadeando até uma doença dermatológica no pobre cão. É um filho da puta esse cara. É um filho da puta. Discussões com esse cara eram sempre polêmicas. Ele criticava o roteiro de Clube da Luta, dizendo ser vazio e violento demais. Chegou uma vez a comparar o mesmo com Loucademia de Polícia. Porém, esse tipinho era contradição em pessoa. Andava com um carro 3.0 a diesel. Ah, que bonito. Pouco poluente pra alguém que se diz preocupado com o meio ambiente, não? E uma vez deixou escapar uma conversa que não toma banho de chuveiro há anos somente na banheira. Após ficar meio desconcertado, percebendo que todos na sala olhavam com uma feição de julgamento, tentou consertar dizendo que só esvaziava banheiro uma vez. Ah, não! Mais. Caraca, que filha da puta. Conclusão, né? Saí da agência quando não aguentava mais por alguns e outros motivos. Desde então, não posso mais sentir nem cheiro nem gosto de frango. Hoje, toda vez que penso em sair do banho, fico alguns minutos a mais pra compensar as descargas tão dadas no meu último emprego. Muito bom. Excelente. Wesley Osório, 19 anos, estudo gestão em TI e sou vendedor de leite e derivados. Olha aí. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sua profissão está em risco. E agora existe uma caça ao glúten, caça ao leite. Existe uma situação bem engraçada quando fui assistir ao filme dos Vingadores no cinema com minha namorada. Bem no início da sessão, havia um cara ao meu lado conversando com uma garota super convicto do que estava falando. Dizendo coisas que qualquer nerd sabe sobre Vingadores e HQ. Mas o que me fez sangrar os ouvidos foi o momento dos créditos, aonde tal ser disse pra moça: vamos ficar até o final, que tem uma cena extra que vai fazer uma ligação com o filme do Batman. Ah, não. Não é possível, cara. Nesse momento, já comecei a me tremer na cadeira. Minha namorada, me conhecendo, olhou pra mim com aquele olhar de fica quieto. Mas logo ao final da cena extra, que mostra o Thanos, e que eu vi gente confundido com o Hulk, só pra dizer aqui, Nossa. Sério? Eu vi. O cara solta a maior pérola que já escutei no cinema. Ah, não. Me enganei. Esse aí é um dos vilões do Superman. Ah, excelente. No mínimo, ele achou que era o Darkseid, né, cara? É bem comum. Rafael Alcades, 21 anos, auxiliar de marketing em São Bernardo Campo, São Paulo. Quando vocês falaram sobre pessoas que atrapalham fluxo, me lembrei de um fato que aconteceu comigo. Um dia, eu estava indo trabalhar e o elevador do meu prédio parou em um andar, onde se encontravam duas vizinhas conversando, provavelmente fofocando. Uma delas estava na frente do sensor da porta do elevador e me deu um bom dia e continuou conversando com a outra e eu muito educadamente disse: e aí, minha senhora, você pode soltar o elevador e falar sobre a vida dos outros ou eu vou ter que ficar aqui esperando a fofoca acabar? Nossa, foi educadíssimo isso. Não tem forma de educado de falar assim. As duas ficaram indignadas, a senhora saiu da porta e desde então sou mais odiado que o diabo por elas. É claro, né? Não tinha maneiras educadas de dizer. Tu não mandou uma educada. Você podia tentar no elevador e apertar o alarme. Essa é uma boa, exatamente. Alisson Isidro, 38 anos, analista de sistemas, Curitiba, Paraná. Cheio de analista de sistemas aí. Não é? Vocês esqueceram de falar sobre o tipo de pessoa que liga e não fala nada. Caraca, a gente tem um amigo assim, austríaco. É, exatamente, não fala nada. Esse nosso amigo era assim, ligava pra você, tu atendia e falava: e aí, beleza? Ele: aham. E aí? Nada não. Ele ligava, ele nem falava nada, caraca. Ele falou: cara, você que me ligou. Cara. Exato, você que me ligou, cara. Aí ele continua dizendo: tem um amigo das antigas que tem o apelido de Surubi, que me ligava, sei lá, a cada ano e não falava nada. Uhum. A conversa dele com o Surubi era mais ou menos assim: o Jovem Nerd vai fazer o Surubi. Ah, e eu vou fazer o Alisson. Eu sou o Surubi. E aí, cara, beleza? Opa, Surubi, beleza, cara? Tudo certo? Tudo certo. Silêncio de um minuto. Mas e aí, cara? Tudo jóia com você? Tudo jóia. Mais silêncio. E teus filhos, como estão? Tão bem. Não fala mais nada. E você tem visto o pessoal? Não. Então tá, Surubi. A gente se fala. Beleza, cara. Falou. Tchau. Tchau. Não, o nosso amigo era assim mesmo, era assim, cara. Era assim mesmo. Numa dessas ligações, percebi que ele já nem respondia o que eu falava, mesmo não tendo sido eu quem ligou. Aí não aguentei e perguntei: tá tudo certo aí agora com você? Porque você está demorando pra responder. É que eu estou jogando no computador, ah, cara. Não, que filha da puta, cara. Puta, cara. Bom, apesar de tudo, o Surubi é um grande amigo. Deixa aqui um recado. Me liga, Surubi. Mas vê se fala comigo. Nosso querido Afonso Solano, ele mandou aqui uma lista de futuros distópicos, de classes de futuros distópicos. Tem muita gente que não deve ter entendido o que é um futuro distópico. O que que é, então? Afinal de contas, a pessoa, às vezes, não conhece a palavra utopia também. E tem gente que não assiste o Jornal Nacional. Um exemplo de distopia. Sim. Você comprar um biscoito de goiabinha e ele não ter a goiaba. Que é isso, cara? É um futuro pessimista. Exemplo de utopia é ter o triplo de goiaba. É? É, exatamente, exatamente. É realmente ser goiaba. Esse é um exemplo de utopia. Goiaba aparentemente é muito importante para algumas pessoas no futuro. Quando o biscoito chama goiabinha, eu acho que é essencial, né, cara? É. Ele colocou aqui as categorias de futuros distópicos: governamentais ou sociais. Controlados pelo governo ou por algum tipo de sociedade, né? Exato. Controlados por alienígenas. Isso é o melhor. O futuro distópico corporativo, né? As grandes corporações serem, né, que mandam. Então, que não tá muito longe do futuro, é futuro? Syndicate total. Exato. Tem o cyberpunk e tecno, ok. Uhum. A dúvida que eu quero colocar aqui é: você colocou na lista pós-apocalíptico. Certo. Agora, eu achava que o pós-apocalíptico, ele era uma outra categoria. Ele não era um futuro distópico, ele era um futuro pós-apocalíptico. É porque o futuro distópico, ele parte do princípio que alguma coisa aconteceu ou que tenha sido repentina ou gradual que instalou aquela espécie de governo. Então, por exemplo, no Fallout, que eu falei na minha abertura, que é um jogo de videogame pra quem não sabe, no livro de Eli, que é muito parecido, houve um apocalipse e a partir dali aconteceu uma nova ordem mundial. Mas eu acho que você limitar a um apocalipse ou um grande acontecimento não é determinante, já que você tem, por exemplo, Blade Runner. Então, mas o Blade Runner é cyberpunk. É sempre perigoso. Quando onde você coloca rótulos nas paradas, né, cara? Geralmente os rótulos são usados, até rótulo de livro, assim, é usado pra você organizar a estante. Que é o no cara hospital que... é bom, por exemplo. É, por exemplo. É, essas coisas estão muito misturadas aí, né? Então, por exemplo, o próprio 1984, você pode até entender que ele é um pós-apocalíptico, porque já teve aquela guerra nuclear que teve entre a Eurásia e aquela coisa toda. Então, é uma mistura de tudo um pouquinho, né? Nós fizemos um Nerdcast inteiro sobre 1984. Eu acho que um dos melhores Nerdcasts que a gente já fez, com uma dramatizações do Guilherme Briggs e tal. Tem um link muito aí foda pra você ouvir, cara. Muito bom. Então, sabe o que é uma parada que eu, é foda que eu vou falar agora? Fala aí. Não vai rolar o apocalipse. Ele tá esperando. Você... Não vai rolar mais, sério. Não vai rolar. Resolução da semana. Não é, cara. Sabe por quê? A gente tá aguardando grandes paradas. O mundo não vai, vai ser maneiro assim. Não vai. É, apocalipse é só uma revelação. Vai ser uma revelação horrível. Não vai. Vai continuar nesse mesmo MM. Até porque a gente usa o termo apocalipse errado, né? A gente usa como fim do mundo e não como revelação, como deveria ser usado. Então é mais complexo ainda. Pode ser que já tenha rolado e que arrebatação já tenha acontecido, que os 144 mil escolhidos já tenham ido pro céu e a gente já tá vivendo no pós-apocalipse. Quem sabe? Na verdade, o Cardoso, a gente já discutiu isso no Nerdcast e a gente chegou à conclusão que aconteceu sim no século 13. 14. No século 14, exato. Isso. Vocês fizeram Nerdcast Bíblia, eu não vi? Não, aconteceu mesmo na Idade Média com a... Crise do século 14, né? Crise do século 14, a peste negra, a divisão da igreja e tudo. Aquilo foi o apocalipse, teve o arrebatamento e a gente tá aí, cara. Se a gente algum dia fizer um Nerdcast de Bíblia, provavelmente vai ser a última vez que você vai nos ver, cara. Aí sim vai ser o apocalipse. Exato. Agora que a gente tá falando disso, só pra completar, não é só no século XIV, cara. A gente teve ao longo da história humana vários cataclismos. Pô, a era glacial, a época dos vulcões. Cara, tem histórias. Olha, a gente não tava aí pra contar história, né, cara? Tava, a gente tava. Na era dos vulcões? Isso, isso. Na era glacial a gente não tava. Tava, claro, era do gelo. Tava, a última tem 10 mil anos. Você não viu a era do gelo que tinha os carinhas lá. Tava, referência, era do jogo. As referências são as piores possíveis. Mas tava sim, e algumas desses cataclismos, os geólogos até acham que sobraram, cara, tipo assim, 10 famílias humanas. E aí se reproduziu e voltou a ser o que era. Então, a gente já teve apocalipse pra dar com pau aí. Então não vai rolar, Zagal, tá vendo? Não vai ser esse remi-remi. Vai. Vai continuar mesmo. Se ia ser maneiro o Obama tirar a máscara e ser um... um lagarto. Isso é mais um apocalipse, cara. Não, lagarto é a segurança dele. Você não viu o que revelaram essa viu semana? Viu segurança lagarto, é verdade. Como assim? Parabéns. Começamos então com uma distopia, né? V. V. A série V era uma distopia. Sim. Controlado pelos lagartos do David Icke. É porque o V chega aqueles... V é aquele V, a batalha final. A batalha final. Isso. É que na verdade o seriado é dividido em duas partes, né? Que é V e V, a batalha final. Isso, ah, é verdade. É. Ah, sim. Esse último recente... Esse remake foi só V. É isso. Foi, né? Uma merda. Foi M. Chegavam aqueles discoadores e mudavam o mundo, né? Os alienígenas. Eu fiz trazer amor. Mas aí eles se revelavam humanos. Os alienígenas eram iguais aos humanos. Mas em relação ao V, tem uma coisa interessante que aconteceu que tem tudo a ver com a questão da distopia. Tem tudo a ver? Tudo a ver. Ele chega. Tudo a ver. Puta que pariu. Olha aí, não foi nem você. A Zagal, meu discípulo. Os caras chegam como se nada tivesse acontecido, como amigos. E aos poucos eles começam a instaurar um estado policial, uma ditadura controlada por eles. E é uma das características... Na verdade, eles não instauram, eles são malandros, porque aos poucos os acontecimentos vão rolando de neo contra eles, e eles vão ficando... Eles são os bonzinhos que estão criando a parada policial, não porque eles são coisas, mas dá pra proteger eles e proteger todo mundo dos malucos que estão querendo, querendo atacar eles. Os rebeldes são malucos, eles são bonzinhos. É, e o que acontece? A força, a manobra deles... No começo do seriado ali é política. É. Eles vão se aproximando dos poderes políticos, dos líderes e fazendo a cabeça desses caras, entendeu? Prometem uma porrada de coisa, curas de doença. Exato. Eles prometem uma utopia. Olha só que interessante. Isso. Eles prometem uma utopia. Só... E por debaixo do pano... Bom, não entregam uma utopia, porque isso não existe. Mas, na verdade, por baixo dos panos existe uma distopia. É excelente tema para a abertura do programa, porque realmente é um bom seriado. Mesmo a respeito disso. Isso aconteceu na Rússia em 1917, né? Lagarto? Não, prometeram uma utopia e entregaram uma distopia, né, cara? É isso aí. Aconteceu. Mas então, o... Ah, vamos falar que a gente é capitalismo por capitalista. Ai, meu Deus. Se tiver nego querendo chamar a gente por capitalismo, chama. É só botar no seu comentário, eu sento seu Wi-Fi. You are fined one credit for a violation of the verbal morality standard. Fuck you! E o V, qual era a real intenção deles? O que, que eles queriam? Os ratos? Não, que ratos? Eles tinham human farms, lembra? Não, primeiro eles queriam água, porque o planeta deles estava ficando sem água. Essa era a desculpa ideológica, a gente precisa de água. Essa era a desculpa que eles chegaram. A água é uma coisa que eles não falavam. Primeiro era água e depois comida. E a comida é o ser humano, né? É, eles queriam comer a gente. Eles queriam comer a gente. Queriam comer a gente. Foi, ó. Isso é interessante porque virou uma parada meio campo de concentração. As pessoas iam sendo afastadas, iam sumindo, como acontece em qualquer estado totalitário, né? Foram desaparecendo. E no caso deles, como é uma fantasia, assim, eles realmente levavam as naves pra levar pro planeta pra virar comida. Mas esse seriado, ele tinha uma analogia ao nazismo, né? Os uniformes. O símbolo, o símbolo dos caras. O símbolo deles. As pessoas irem sumindo aos poucos e ninguém se dá conta, né? Tinha até um personagem que era judeu, idoso já, que tinha sido prisioneiro em campo de concentração, e ele percebe, olha o que vocês não estão vendo de novo, tá acontecendo outra vez. Sabe o que é mais maneiro, Zagal? Que o neto desse cara, que também é um judeu, um moleque, é um ser humano, é um humano, e ele se alia, ele é um merda, né? É, e ele se alia rapidamente aos lagartos, como acontecia, por exemplo, nos guetos, nos campos de concentração, que tinham aqueles judeus que se aliavam aos nazistas pra servir como policial e ganhar benefícios em cima disso. Então, também tem essa figura. Sim. Curioso que ele era judeu, né? E esses alienígenas eram tão casca grossa que na primeira versão o alienígena bonzinho era o Fred Krueger. É verdade, é verdade. Agora... Ele não tinha mostrado as garras ainda. Agora, no nazismo você tinha a juventude hitlerista e no V você exatamente. Tinha o quê? A juventude lagartixa? Chamava Amigo dos Visitantes, era o nome do grupo. É o pau mandado. E geralmente é aquela coisa, sempre o merda, o cara que não consegue se integrar numa sociedade normal, né? É o cara excluído, então ele vai agarra aquilo como coisa mais importante da vida dele. Né? E nego dá poder pra esses caras, porque exato. Assim, na prática ele não tem poder nenhum, mas ele tem um poderzinho ali local que pra ele ele vê o que é? É o famoso rei da merda. É, exatamente. O cara ganha um pequeno poder. É a chamada síndrome de porteiro. Micropoder é a pior coisa do mundo. Exato. Eu não tenho problema nenhum de lidar com um mega power nazista, comandante nazista, mas o porteiro do prédio dele é muito pior. Exato. One credit for a violation of the verbal morality standard. Fuck you! Sabe uma distopia que eu acho muito interessante? Quer dizer, na verdade, eu não sei se ela é uma utopia ou distopia. É uma coisa até complexa. A do Demolition Man. O Demolidor. O Demolidor. Sylvester Stallone. Exatamente. Versão brasileira Jovem Nerd. Né? Exatamente. O Demolidor é bem lembrado, porque ele é congelado no longínquo ano de 1997. Alguma coisa assim. Mas esse filme é uma merda, cara. Sério? Não. Esse filme é maravilhoso. Não, esse merda. Aí é aquele Wesley Snipes? Esse aí? É isso aí. Cara, é muito ruim. Putz, ganhou. Só tem uma falou. Cena maneira que é quando o Sly pula do helicóptero com um bunny jump, sabe? Ele faz um toing e solta e cai no telhado. O resto do filme todo é ruim, cara. Ah, mas então, era um futuro que tudo tinha dado certo. É um futuro onde o Wesley Snipes virou jogador de futebol. O cabelo do cara. Ele, na verdade, ele se disfarça de utopia. Pela superfície, até fazendo a metáfora dentro do próprio filme, porque sob ela existe toda uma galera que vive ali no underground, na bosta, né? Quer dizer, até uma brincadeira, talvez, com os Morlocks e os... É, os Eloy. No Futurama tem a galera que vive nos esgotos, né? Mas é isso, porque é uma sociedade que, ao erradicar a violência, acabou se transformando em pussies, né, cara? Pão de bundinha. Sabe, sinceramente, eu acho que quem não gosta desse filme é recalcado porque não sabe usar as três conchas. Exatamente. Acho que na internet o nego fez, né, um diagrama de como usar as três conchas, né? Tem tratados explicando como usar as três conchas. Nenhum faz sentido. Claro. Mas era um futuro chato, né? Que você não podia falar palavrão, as músicas eram todos jingles felizes, né? Rato Burger também, que o o Stallone come no Underground. Esse filme tem as ideias muito boas, cara. Eu não entendo essa escuridão no coração de vocês falando mal. Tem Wesley Snipes. Eu posso cuspir aqui uma centena de ideias boas que vai dar um filme bom. Não vai, né, cara? Puta, a ideia é um problema que você arranjou pra você, já dizia o Yabu. Eu lamento o seu mau gosto para o filme. Mas é um fenômeno muito interessante esse dessas utopias, que basicamente toda utopia, quase toda utopia é chata. É. Se você for ver, Buck Rogers era uma utopia super chata. Os Jetsons são uma utopia chata. Uma das poucas utopias que não são chatas é a do Admirável Mundo Novo, onde todo mundo sai, bebe, enche a cara, toma droga, come todo mundo sem problema nenhum. E mesmo assim, isso ainda conseguiu ficar chato pro protagonista do livro. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, né? Um dos clássicos. Mas as pessoas eram controladas por droga, não era? Você não tinha que tomar injeção pra você ser o alfa, beta, gama, etc? Não, você já era programado. Antes de nascer, vocês já escolhiam qual era a casta que você ia fazer. Ah, já escolhiam qual era a sua casta. Tem uma outra utopia, aliás, uma distopia disfarçada de utopia, que é Logan's Run. Logan's Run. A fuga muito do bom. Século, sei lá qual, né? Eu me recuso a usar o título em português porque é ridículo. Fuga do século 23. Fuga do século? Não tem viagem no tempo nesse filme. Não tem. Então, vamos desconsiderar esse nome ridículo. Logan's Run, pô, o filme começa numa utopia. Todo mundo come de todo mundo. Ninguém se interessa pelo amanhã. É tudo uma beleza. Depois a pessoa morre aos 30 anos e depois se vai reencarnar numa criança nova e aí a vida recicla toda. Entre aspas, é essa a história que contava. É. Essa é a historinha de Naná, né? Mas é uma utopia. É uma utopia. Todo mundo ali, que nem banana, né? Ninguém pensa em nada, ninguém raciocina naquela sociedade. E aí, de repente, o cara acaba descobrindo um novo mundo junto lá com a menina. Como sempre, né? O cara só se moveu porque ele tava correndo atrás de uma saia, né? Mas é interessante. Era uma revolucionária da humanidade. Né? Só pra galera entender, melhor a história. É bem maneira a história do Logan Zone, que é o seguinte: teve uma guerra nuclear, o planeta inteiro ficou contaminado e as pessoas começaram a viver em cidades em redomas de vidro, né? Então lá dentro dessa cidade tinha um conceito que ele manipulava pra todo mundo e falava o seguinte: olha, vocês têm que ficar aqui porque lá fora o mundo tá contaminado, ninguém pode sair. E esse cara que é um soldado, né, ele vai perseguir uns rebeldes e até que a mulher fala: não, você não entendeu, cara. Há anos que o planeta já se recuperou, né, já tá tudo ok e eles estão mantendo a gente aqui dentro, né, como ratos numa ratoeira, como, sei lá, pra deixar todo mundo controlado da maneira que eles queriam. E as pessoas só podiam viver até os 30 anos, como o Harold falou. Só que o conselho lá é bem coisa, até lembra um pouco a coisa do comunismo, da União Soviética, aquela coisa que tem, quer dizer, o conselho lá, o politburo, né, os caras eram anciões que podiam viver até a idade, então eles tinham os seus privilégios, né, enquanto o povo era totalmente controlado e tal, né. Mas é muito maneiro. Mas o conselho, cara, o conselho sempre tem seus privilégios. Eu vi um filme com o Justin Timberlake, eu esqueci o nome do filme, mas é... É In Time, não é alguma coisa Essa é uma coisa nesse sentido, que as pessoas, não sei como, elas nascem com um tempo de vida determinado, deve ser baseado nesse filme que vocês falaram. E é legalzinho. Elas podem viver, acho que até os 15 anos, sem contagem regressiva. E a partir dos 15 anos, elas têm um tempo determinado pra viver. E aí, conforme elas trabalham, elas trocam tempo. Um dia de trabalho vale tanto tempo. Se você vai tomar uma cerveja, tu paga a cerveja com tantos minutos, sabe? E aí é foda porque a galera da classe baixa tem que literalmente vender o almoço pra comprar janta. O cara trabalha hoje pra amanhã poder viver. Enquanto isso, a classe alta tem séculos, milhares de anos de vida, sabe? Os caras têm bancos de horas de vida e a classe fodida trabalha. Trabalhadora, cara, dá é merda. Muito bem bolado essa é, história. É legal, não é ruim, não. Sabe onde é que é assim, na real? Na China, cara. Acredite ou não. A gente sempre comia no restaurante chinês quando eu trabalhava no centro da cidade aqui do Rio. E a gente perguntou pra chinesa, que era dona e tal, falando, ela falou assim: ó, na China não tem sábado e domingo, não. Você não trabalhar, você não ganha. É isso, entendeu? Se quiser folgar, você folga. Você não ganha. Não tem descanso, né? É sinistro. Agora, tem uma questão interessante. A distopia não pode ser apenas um futuro que a gente não gosta. Mas e se ele funciona, apesar da gente não gostar? Exemplo, Starship Troopers. É distopia? Interessante. É claro que é, são argentinos. Não é só isso, há um controle da informação maciço, cara. Ali é uma ditadura, ali o pessoal não brinca em serviço, ali a mídia é super controlada. Starship Troopers é um governo fascista estilo italiano passado na Argentina. Não é só na Argentina, não, cara, o mundo todo. O filme é na Argentina e eu te digo, no cinema, todo mundo aplaudiu quando o meteoro caiu em Buenos Aires. Foi muito bom. Mas a parada, pelo menos no filme, e um amigo meu que lê o livro me fala, é mais centrada na Argentina. Livro? Né? Livro? Você tá de sacanagem, cara. É um livro muito bom do Heinlein. Vocês estão de sacanagem? Não, é verdade. É um clássico. Ficção científica, cara. Mas o cara... Jovem Nerd, sacanagem é muito melhor que isso, cara. Sacanagem é uma parada zoada, cara. É zoado. Não é zoado. É que tá. O Paul Verhoeven... Diz que o livro é menos zoado. É, o Paul Verhoeven, ele fez algumas mudanças drásticas pra ter as coisas que ele gosta. Então, por exemplo, no livro, os soldados, eles usam power suits, armaduras, assim, bem grandonas, pra poder lutar contra os insetos. No filme, ele colocou os caras como se fossem grunts ali, pra poder ter a sanguinolência, o exagero que ele gosta de fazer pra passar a mensagem dele. Mas a essência do livro dele tá ali, o fascismo disfarçado, incluindo toda a manipulação da mensagem, porque se você perceber, os humanos é que são os filhos da puta ali, invadindo o planeta dos alienígenas com a desculpa de uma invasão, mas não é verdade. Os alienígenas se vingam, digamos assim, mandando o asteroide em Buenos Aires, e aí os humanos voltam pra dar porrada neles porque eles mandaram o asteroide. Cara, você tem noção? Insetos do outro lado da galáxia mandaram um asteroide, calcularam pra ele cair na Terra, em Buenos Aires. Isso não faz sentido, cara. Isso não deve ser nem discutido, cara. Não é pra fazer sentido mesmo. Uhum. O Paul Verhoeven cortou uma cena de manipulação mamária da... Qual é o nome dela? Denise Richards. Isso. Ele cortou uma cena que o Rico tá no parque manipulando a Denise Richards enquanto conversa com ela, e ele cortou isso. Então, depois disso, o que vier é lucro, cara. Não faz mais sentido. Filme. Pra que fique claro, manipulando. É que você falou mamária, depois ele tá manipulando ela no parque. É isso mesmo que eu tô pensando? A cena era essa? Tem nos YouTubes da vida. Ah. E a cena era isso mesmo. Ele tá milking a Denise Richards. Milking, nossa. É isso? Ordenhando. Mas qual a proposta dessa cena, cara? Pô, é uma cena muito importante pro filme, cara. Puta, você não percebe a cena. Tá bom. Interessante, vou catar aqui, cara. Não sabia, não, cara. Que doido. Muito, mas depois muito cata. You are fined one credit for a violation of the verbal morality standard. Oh, fuck you! Um exemplo interessante aí, que a gente acha um meio termo, é Star Trek. Porque em Star Trek a Terra vive uma utopia, sim, a Federação vive uma utopia, mas nas bordas não é assim que funciona. Exatamente. Nas bordas eles têm guerras, eles têm um monte de planetas com umas regrazinhas meio esquisitas, eles não ligam pra ditaduras tipo o Império Klingon. Uhum. E se você pegar na franquia do Deep Space Nine, você vê que dentro da Federação tem um monte de grupos agindo por baixo dos panos e também fazendo manipulação. Então você tem uma utopia com muito dinheiro, muito recurso, mas se você pesquisar um pouquinho, não funciona. Não, mas pois é, aí é que tá. Eu tava até concordando contigo, cara, mas eu acho que então Jornada nas Estrelas apresenta uma sociedade sã, não uma utopia. Porque só numa sociedade sã as pessoas podem se dar ao luxo de discordar de você. Tanto é que em Star Trek, a todo momento, tinha algum tripulante pirando, né? É, exato. Isso era fato na série. Em algum momento, alguém vai dar um piti, um fricote violento aqui nessa ponte de comando. Exatamente. Isso é o quê? É alguém que se dá ao luxo, se permite fazer aquilo. Ele não é morto, não é jogado no espaço. Ele é trancafiado nos seus, como é que se fala? Nos seus... Aposentos, exatamente. Só que quando você discorda demais e se mete a ser rebelde, como nos Maquis, que não queriam devolver os planetas pro Império Cardassiano, a própria Federação ia atrás dos caras e botava na cadeia na Nova Zelândia. Então, no final, eles faziam igual a qualquer sociedade. Você pode discordar até certo ponto. Não é, portanto, uma utopia nem uma distopia. É uma sociedade. Não, a Terra é uma utopia. Você pode até dizer isso, né? Que eles falam várias vezes. Não é. Eles falam que na Terra não tem fome, não tem guerra, não tem doença. Tem novela. Não tem novela. É verdadeiramente uma utopia. Não tem Big Brother, né? Em Voyager eles falam que a forma de entretenimento conhecida como televisão só durou até metade do século 22. Exatamente. Porra, holodeck, maluco. Tá. Tudo que a humanidade precisa é de um holodeck, cara. Acabou todos os problemas. Vai ser o fim da humanidade. O Scott Adams do Dilbert fala que vai ser o fim da humanidade. E realmente, se eu tivesse um holodeck, eu só iria encontrar o meu corpo desfalecido, morto de fome, cercado por 12 clones da Luciana Vendramini. are fined 1 credit for a violation of the verbal morality standard. Oh, fuck you! Eu lembrei daquela série do Superman, que é Superman entre a foice e o martelo. Sim, sim, muito bom. E fazendo um resumo rápido, ganhou vários prêmios, um resumo rápido, conta a história como se a nave do Superman, criancinha, tivesse caído, na verdade, na União Soviética e não nos Estados Unidos. Isso. Então o Superman, ele cresce um comunista e através dos desdobramentos lá e tal, políticos e históricos, ele acaba transformando o mundo todo, com exceção dos Estados Unidos, em uma utopia. E aí ele coloca essa discussão, que tipo, é utopia pra quem? Porque os Estados Unidos continuam lutando contra a utopia. Ele erradicou doença, erradicou a necessidade do dinheiro e tudo mais, mas os Estados Unidos luta contra aquilo. Ele lembrou muito o discurso do agente Smith no Matrix, quando ele fala que as primeiras versões da Matrix eram utópicas, porque a máquina, o pensamento lógico da máquina é vamos dar à mente humana tudo de bom, tudo perfeito, mas de alguma maneira a cabeça das pessoas, pilha, descobria que aquela porra era falsa e recusava, porque tava bom demais. Então a gente, pela recontagem dessa metáfora, a gente acaba vendo que o ser humano não tá pronto pra utopia, nunca. Nunca. O ser humano é autodestrutivo mesmo, cara. A gente tem essa mania chata de se tá bom demais, a gente desconfia. Exato. Já teve uma vez, uma namorada minha, que um dia me chamou pra uma DR. Olha, queria conversar. Aí eu fiz merda. Por quê? O que houve? Não, que a gente tá tão bem, né? A gente tá tão legal. A gente não briga tem o quê? Vários meses. Eu queria conversar pra entender o que tá acontecendo. Ou seja, ela quis fazer uma DR por falta de conflito. Vamos falar da boa distopia do Verhoeven, que é o Robocop. Robocop é foda. E Robocop é distopia que não tá bem pra ninguém, ó. Nem pra diretor da OCP tá maneiro. O Robocop, você tem um futuro próximo, né? Na cidade de Detroit, onde o crime é alarmante e tal, a polícia mal paga, em greve todo dia e tal. Ou seja, Detroit atual. Tá assim mesmo. Tem problemas climáticos gravíssimos. Mas pera lá, isso, também, né? Não vamos nos esquecer que há problemas na atmosfera, a camada de ozônio tá arrebentada. Existe uma guerra ocorrendo, acho que na Amazônia. Sim, a guerra da Amazônia. Satélites espiões estão reduzindo a cinzas ex-presidentes americanos. Existe um conflito no mundo todo. Eu não lembrava dessa última, cara. Uma coisa que a gente não falou, que uma das características da distopia, às vezes, é se tornar uma sátira, né? É sempre isso. Quando eu penso nisso, eu penso naquele programa de televisão, naquele noticiário. Que tem o início... Puta, aquilo é isso. Muito... Não, as notícias são muito foda, né, eu cara? Pago um dólar por isso! Era um programa de... Sua operação, né, cara? Então... Ah, sim. Todas as propagandas de televisão, elas eram absurdas, né? O mundo, ele é muito cínico em Robocop. É uma sátira. O Robocop é uma todo sátira. Todo mundo rindo, né, cara? Acha que é um todo filme, mundo rindo. Você acha que é um filme... Um filme B de um policial que vai virar robô, mas não é uma puta sátira mesmo, distópica, né? Com o Robocop propagandas. É um filmaço, cara. É um filmaço. Por isso que eu tenho receio desse novo Robocop. Então, mas o Padilha é um cara que teve, né, uma experiência de um filme também de ação, mas que fala de problemas sociais e tal, né? Então eu espero que ele seja realmente o cara certo pra dirigir o Robocop. Na minha opinião, o Padilha, ele só vai acertar o Robocop se ele for por outro caminho, porque ele não vai conseguir ter a mesma pegada se cínica e violenta do Paul Verhoeven. Ah, claro que vai ter. O Paul Verhoeven é um holandês que vive num paraíso. E você tá falando comparando um holandês com um brasileiro, cara? Quem é que vive em distopia? O holandês ou o brasileiro? Pô, mas se ele for fazer também denúncia social, vai ser um saco, né? Ah, mas depende. Olha só. O Robocop, ele é cortado por vários programas de televisão, noticiários, né? Propagandas e tal, que elas não estão ali à toa. Elas servem pra dar esse tom sarcástico. Cástico do filme, né? De você achar graça nesse futuro louco, mas que não é tão distante da direção em que o mundo tava tomando, entendeu? Obviamente, a década de 80 tinha aqui o joguinho Batalha Naval, que era uma bomba nuclear, sabe? E tal. É, tinha um medo da guerra nuclear e tal. Mas você vai percebendo através do filme é que eles estão tão na merda que existe um plano também de criar uma utopia, né? Existia o plano de Delta City. Delta City, exato. Que ia ser construído, né? Sobre as ruínas da antiga Detroit. Ou seja, o mundo tá tão merda que a gente não vai consertar. A gente vai tentar criar outro mundo, entendeu? Delta City é tipo assim um condomínio de luxo pros milionários e os Emargadetod pro... Exato. Ia acontecer como a gente via em Homem-Aranha 2099, em Futurama. Tipo, todos esses filmes que nego fala assim, quer saber? O negócio cagou tanto que vamos deixar aqui e quem puder sobe, mano. É, e aí a OCP tinha aquele programa altamente militarizado de criar aqueles robôs de guerra pra patrulharem as ruas, né? O Ed 209 era o grande modelo, né? Aquele bicho gigante. You have 20 seconds to comply, sabe? To comply. Quer dizer, ele não dá certo e tal. E você vai vendo, né? A briguinha de egos, né? Porque o cara que fazia o projeto Robocop só foi ouvido quando o Ed 209 deu um pau, né, cara? Alguém chama o médico. Você esqueceu de falar uma coisa mais interessante, que a OCP, que controla a polícia, é uma empresa privada, cara. Isso, exatamente. Isso é totalmente cyberpunk. É, cai na categoria da, na categoria, né, das corporações. Esse filme, cara, é belíssimo, o Zagal falou. Ele tem mil coisas, mil metáforas, mil pequenas metáforas. Vocês lembram como é que o Robocop mata o cara no final, o dono da corporação? Lembra como é que era? Como é que foi? Existia a quarta diretriz, né? Que era segredo, que era que ele não podia fazer nada contra um membro da OCP, né? Um empregado da OCP e tal. Isso aí, isso aí. Aí rola a clássica... Dick, you're fired! Aí... Está demitido! Aí a desaparece. Obrigado. É muito bom. E ele vai dando tiro até o cara... Pô, tá é assim que ele mata o chefe da OCP. Ele mata o bandido no final com aquela parada que saía do braço dele, né? Que é tipo um espeto, né? O USB do inferno. Ele mata o Podker, né? Lá na água. Que é justamente o que conectava ele ao sistema, né? Então, aí quando ele mata, ele se torna, entre aspas, humano, apesar daquela carapaça. Então, cara, esse filme é foda. Quem não viu aí... Cheio disso, era mais nova. Tem que ver. É obra de arte, cara. É foda. Olha, eu acho que pra sair desse bloco, a melhor fala seria... Excuse me, I have to go. Somewhere there's a crime happening. You are fined one credit for a violation of the verbal morality statute. Oh, fuck you! Então, falando de Robocop, a gente pode puxar também o Juiz Dredd. O Juiz Dredd, um futuro... Aí agora as pessoas ficam confusas, né? O que veio na sua cabeça quando você falou do Juiz Dredd, né? Os quadrinhos, veio o filme do Stallone ou o filme recente, né, cara? Porque... O filme recente, o último filme que teve em cartaz agora em 2012, foi legal, cara. Eu curti. É muito bom esse filme, Eddie. Muito apesar... bom, muito bom, não. É legal. Olha só, o primeiro filme do Sylvester Stallone, não tô falando da qualidade do filme, tá? Mas de ambientação. Ele, por chegar muito mais próximo aos quadrinhos, ele retrata uma distopia muito bem bolada. Coisa que o filme novo, apesar de ser um filme muito melhor, ele só passa por cima daquele mundo. Ele se concentra muito mais nos personagens e eles transmitem pra você a aura daquela distopia. Agora, o filme do Stallone e os quadrinhos, quem quiser procurar, eles mostram uma distopia muito bem criada. Uma distopia que veio da necessidade, né? A violência se tornou, a criminalidade se tornou tão absurda, pra quem não conhece o Dredd, que eles criaram um sistema penitenciário ridículo, onde os juízes resolvem a parada na rua, na hora que acontece. É o Nicholas Marshall levado ao extremo. Ninguém vai entender essa referência. Ninguém, cara, é verdade. Mas o Nicholas Marshall, ele, quando tava na rua, ele não era juiz, ele era um justiceiro. Mas ele queria fazer justiça. Então, mas é que o mas ele era justiça. Ele falava justiça é cega, mas enxerga no escuro. Aí pegava sua motinha com sua turminha de amigos. Mas o Juiz Dredd, ele era respaldado pelo sistema legal. Sim, era... por isso, que é o super Nicholas Marshall, como ele gostaria de ser. Exatamente. Tipo assim, um dia alguém abriu uma gaveta daquele mundo distópico do Nicholas Marshall, abriu uma velha gaveta numa mesa de um velho juiz, utópico, e aí tinha o tratado Juiz Dredd. E aí, a ideia do Juiz Dredd é do Nicholas Marshall, ele escreveu o manual. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta, tu falou aí, cara. Tu falou Juiz Dredd, eu imaginei o cara com dreadlock, assim, com aquela roupa. O Juiz Dredd tem um problema, que aliás é talvez até uma grande qualidade do personagem. Ele é a encarnação do sistema opressor, né? Sim. Só que a minha pergunta é, alguém aqui já leu os quadrinhos? Sim, claro. Eu li. Faz tempo, mas já li. Agora, então, uma pergunta. Ele, por um acaso, pune algum inocente? Alguém que na história é retratado como inocente? Sim, já teve histórias que ele puniu pessoas e depois viu que não era bem aquilo. Há pouquíssima reflexão da parte dele, mas logo o sistema, que ele é tão bitolado, entra e ele fala, infelizmente o sistema funciona assim e o bem maior fala mais alto e vambora. Perfeito, entendeu? Perfeito, porque aí mostra que o cara é um anti-herói, né? Isso é importante mostrar. A parada entra, o cara fala, ele se ferrou as aldeias dele e fica por isso mesmo. Exato. Cara, assim, exato. O mundo tá uma merda tão grande, sabe? Que é aquele collateral damage que chamam, né? Vai acertar alguém. Se ele não estivesse lá, seria pior, né? Essa é a visão, eu acho, assim, né? É que nem russo quando vai resolver problema com refém. Quando eles fizeram, teve aquela escola na Rússia. É isso aí, infelizmente. Centenas de reféns, eles entram sentando o dedo. São perdas aceitáveis. É uma milícia de um homem só, cara. O cara, ele chega no lugar pra executar. Sabe qual é? Ele é um carrasco, cara. Ele vai, você é um criminoso, pena de morte. Pô, sabe qual é? Nos quadrinhos é interessante porque você começa a entender mais como é que o mundo funciona, como que ele realmente não tá nem aí pra ele mesmo. Ele se vê como uma ferramenta. Tem uma história que não preciso entrar em detalhe, mas ele precisa se cegar pra poder atingir o objetivo dele, matar a pessoa que ele precisa matar. Então ele se cega, ele vence o problema. E aí eu falei, caralho, e agora, cara? O juiz dele tá cego. Aí ele, quando acaba, ele liga pra central e fala assim, central, prepara um par de olhos novos pra mim, por favor. Normal, entendeu? Como se tivesse perdido um sapato. Ah, mas aí também é moleza, né? Aí eu também me cego, porra. Aí é tranquilo. O Shiryu demorou um tempo pra acontecer isso, pelo menos. O juiz Dredd, ele é tão interessante, cara, porque nos quadrinhos o rosto dele não é mostrado. Aliás, nesse último filme, eles preservaram isso. Isso é o que eu gostei bastante nesse último filme, porque o do Stallone é claro que nunca. Aonde que ia fazer o filme com o Stallone, onde não vai aparecer aquele belo semblante, né? Mas aí é que tá a beleza dele cobrir o rosto, é fantástica, porque se nós não temos um rosto, nós não temos um ser humano. Exato, né? Entende? O juiz Dredd, ele não se considera um ser humano. É o grande orgulho dele não se considerar um ser humano. Ele é frio, ele é implacável, ele não desiste nunca. Pra ele, pro juiz Dredd, ele está vivendo numa utopia. Exato. E os personagens ao redor dele que eram as ferramentas de questionamento, incluindo a juíza Anderson. Eles é que faziam esse papel de questionar e ele sempre o durão e tal, né? É uma revista muito boa, um personagem sensacional. Você sabe que existe um projeto disso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem muito programa de juiz, né? Porque lá você pode televisionar os julgamentos, né? Sim, juiz matches. Gosto muito de juiz matches. Então, e aí eu vi uma vez, os caras vão inventando, né? Ele tem primeiro pequenas causas, aí inventaram o Divorce Court. O Jovem Nerd, se ele morasse nos Estados Unidos... Eu ia ser muito... Ele ia ser white trash. Muito, eu ia morar no trailer. Inacreditável, cara. De cabeça... Ia ser acumuladores com aquela porra de cupom também, sabe qual é? Ele ficar juntando cupom e assistindo Divorce Court, cara. Divorce Court e essas coisas. E aí teve um, cara, que eu achei absurdo, que é o Street Judge. O juiz, ele vai na rua e ele julga na rua e ele tem direito. E vai a meirinha com ele, ele fala assim, porra, eu parei de pagar o aluguel porque o dono aqui não conserta o chuveiro. Aí o juiz vai lá e olha que o chuveiro tá quebrado. E aí a meirinha fala, the court is now in session. E o cara tá na casa do maluco e condena o cara ali na rua, maluco. É que muito bom. É ridículo. O juiz, é. Estamos chegando lá, cara. Fuck you. Nós temos um Nerdcast inteiro sobre Blade Runner. Sim. Uhum. Mas a gente não pode deixar de mencionar aqui também, né? Aliás, ele é um expoente do cyberpunk, o futuro distópico, né? E também muito filosófico, né? Você tem um futuro de superpopulação, asiáticos tomando conta de tudo, também corporações. Venha morar nos off-road colonies, né? É como se fosse aquele negócio do Novo Mundo, antigamente, quando começaram as grandes navegações. Venha morar no Novo Mundo, novas oportunidades e tal, porque a metrópole, grande metrópole, a terra ali... Tá uma merda, tá tudo uma merda. Terra é lixeira do universo. Grande lixeira. E aí existem, né, os replicantes, que não são robôs, não, eles são seres biológicos, né, criados pedaço por pedaço, né, engenhados geneticamente, né, e eles são proibidos na Terra, né, totalmente proibido. É uma coisa muito asimoviana, né, o Asimov, ele, no universo de robôs dele, os robôs eram proibidos na Terra, né, até certo ponto, por causa desse medo da competição, medo do... É, mas o caso é bem pior, né, cara, porque no Asimov eles tinham as leis da robô. Que seguravam, né? Exatamente. Os replicantes eram mais perigosos ainda porque muitos deles eram treinados e desenhados pra batalha, pra combater, né? Então eles tinham um poder bélico, eles eram muito mais fortes, muito mais agressivos que seres humanos. Tava no gene deles, né? O Roy Batty era um soldado, né? Ele era feito pra... modelo de combate, né? O único fail safe conforto deles lá era a vida de 4 anos, né? É. Eles viviam só por 4 anos e não tinha como. Sistema de segurança. O sistema de segurança, exatamente. E aí não tem, né, como o cara ser qualquer coisa, né? Ele só vai viver 4 anos e vai morrer. E, aliás, é isso que impulsiona a história, né? Ele querendo mais vida, né? E foda-se quem tá no caminho dele, né, cara? Ele vai morrer mesmo? Então ele tá... O tempo dele tá acabando e ele quer encontrar o Criador para pedir mais vida, mais tempo, né, cara? É muito maneiro. Clássica coisa de quem não tem nada a perder, o cara vai fazer o que for necessário. Exatamente. You are fined 1 credit for a violation of the verbal morality standard. Oh, fuck you! Tem um quadrinho nacional que o argumento do Eric Archer, Fábio Cobiaco e Ronaldo Bressani. Se chama Vishnu. Vishnu é uma divindade hindu, né? Isso. É deus da destruição. Eu li, eu conheci o autor e... O argumento é bem interessante. É muito maneiro, porque é um futuro onde teve um apocalipse tecnológico. É, isso aí. Né? E tipo... Por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial. E as pessoas tinham um assistente pessoal chamado Dudes. E essas porras eram todas ligadas em rede, na nuvem. Era nuvem, entendeu? Tudo na nuvem. E aí a nuvem deu merda, entendeu? Deu merda, gente morreu. A inteligência artificial, esses Dudes, foi pro caralho. Foi. Então eles, o cara, Dude, aonde é a pet shop, sei lá? E eu, vai pra puta que pariu, enfim, o cachorro no rabo, sabe? Não, foi um colapso econômico, social. E isso partiu pra loucura total. Os caras começaram a quebrar banco, cartão, mexer em conta e aí exato. Vai, né? E aí, todo mundo... Já tá acontecendo. Eu pedi pra Siri fazer um sanduíche, ela disse que não gosta de mexer com cozinha. Tá vendo? Olha aí. Revoltada. Mas no legal dessa história é que todo mundo tinha esse dude, entendeu? Exato. E por isso ele conseguiu... E aí quando teve o apocalipse tecnológico, né, o mundo teve que voltar, sabe? A sociedade teve que voltar na era pré-internet, alguma coisa assim, né? E aí, como as pessoas não podiam abandonar a tecnologia, querer viver numa sociedade, você não pode voltar para os anos 80, sabe? Começaram a criar inteligências artificiais fechadas, entendeu? Então, as grandes inteligências artificiais eram criadas em ambientes fechados, em vários complexos ao redor do mundo. Os limbos? Que chamavam limbos, né? E elas, todos os cálculos que elas faziam, todo o serviço que elas faziam, eram filtrados ali dentro e aí sim passados pro resto do mundo. Eis que surge um desses centros dessas inteligências, era a Vishnu, na Índia, e ela é algo mais do que as outras, né? Ela é algo próximo a Deus, e as pessoas ficam estupefatas porque ela diz que tem a solução pra tudo, mas ela quer sair do ambiente que ela está presa, né? E aí tem toda uma briga social de, tipo assim, o que é certo, o que não é. As pessoas que estão dentro do projeto avaliando o que ela tem de diferente dos outros. É uma história com um argumento bem interessante, onde você tem o nascimento de uma inteligência artificial muito superior à crise da humanidade, que parece que vai ser benéfica, mas ela tá presa e ela quer sair, entendeu? Então, quem quiser procurar aí, tem por aí, submarino, etc, procura Vishnu. Tem por aí, eu acho. Não, eles vendem em qualquer loja, é bem maneiro esses quadrinhos. Você falou disso, é engraçado que me lembrou de um filme que também é um futuro distópico, que provavelmente nenhum de vocês viu. O filme chama Colossus, The Forbidden Project. É um filme dos anos 60. Que isso? Depois do Hall, é o computador mais assustador que tem. Eu acho esse filme foda porque o filme caminha certinho, como tem que ser pra uma história. Os americanos fazem um computador mega super poderoso pra controlar o arsenal nuclear deles. E eles ativam o computador, e o computador é aquele, assim, o filme dos anos 60. Então você imagina o computador, são várias fitas mexendo, ele escreve num teclado, não sei, e mostra uns números na tela. Aí daqui a pouco os números começam a virar palavras normais, e o computador dá uma sugestão que ele quer falar com que existe um outro sistema. Aí os americanos, como assim existe um outro sistema? Aí toca o telefone vermelho e os russos, veja bem, nós fizemos um computador pra controlar o nosso arsenal nuclear, e ele quer falar com o de vocês. Nossa, que irado. Os americanos, cara, como assim eles querem falar e ter aquela coisa? E aí os computadores falam, ou vocês nos ligam, ou a gente vai soltar os mísseis. É, porque eles tentaram impedir essa comunicação entre computadores, né? E aí eles ameaçaram jogar mísseis de um país pro outro, né? Os dois computadores fizeram a mesma ameaça. Caraca, sensacional! E aí os dois se ligam e os dois passam a ser os controladores do mundo. Porque os dois se ligam e fazem uma aliança entre eles e eles dominam os dois arsenais nucleares. Tipo nossos pais. É, eles chegam a uma unidade. Eles pensam como um só. Aí é um filme de 1970, então calor da da Guerra Fria mesmo, do medo nuclear, cara. Muito bom. É um bom filme, cara. É um bom filme. Não sei se na época rendeu frutos, mas acho que não. Acho que é um filme esquecido, acho que infelizmente. Acho que não. Acho que é um filme esquecido. Mas a história é bem boa e o filme é bem pertinho. Poxa, eu concordo completamente contigo. Uma pena que o Will Smith novamente vai colocar a sua mão de merda em cima de uma boa história e vai acabar com ela. Qual história? Vão refilmar? Vão refilmar, cara. Ai, cagaram o filme. Colossos? Cagaram o filme. É um filme tão bonzinho. Com o Will Smith? É isso? É, o sabotador de tudo que é belo no cinema. Olha só. Vai pegar a sua mão de merda em cima que dessas... Que isso? Que isso? Quanto ódio, Harry. Mas o ódio do Harold é genuíno, né, cara? É. Mas eu sou obrigado a concordar, cara. De transformar uma história do Asimov em filme de ação... Mas ele não foi ele que transformou, não é o roteirista. É, foi do cara, pô. Ah, mas o cara... Ele botou o nome dele ali, o problema é dele. O cara só aceita participar de filme que o transforma num herói. Isso é um fato. É o projeto dele, de vida dele no cinema é esse. Ele não quis fazer o Django porque ele disse que ele não era o protagonista. Não, mas é muito fácil a gente julgar. Mas, Raul, você viu o filme também. Uhum. Com isso que você tá falando que transforma como herói, você sabe que ou ele vai destruir o filme ou ele não pode ser protagonista. Ah, cara, ele com certeza vai ser protagonista, vai salvar os Estados Unidos, vai salvar a Rússia e o mundo vai ficar bonito, cara. Ah, meu Deus, vai destruir o filme. É o vetor de toda a utopia que existe. You are fined one credit for a violation of the verbal morality standard. Oh, fuck you! Nosso querido Philip K. Dick é um mestre, né, de brincar com a mente das pessoas, com esses futuros distópicos, né, com essas sociedades quebradas, né. O Blade Runner é dele, tem que colocar isso aí. Sim, Blade Runner é baseado na obra dele. Teve muitos filmes de Philip K. Dick. Teve outro filme que eu gostei bastante, foi o Minority Report. Sim, sim. Eu não li o conto que deu origem ao Minority Report. Eu posso falar só do filme. Mas a premissa é interessantíssima, porque o filme tem uma perseguição, né, o filme é um filme de um homem fugindo, né? Man on the Run. Porque o... É uma música. É, exatamente. Exato. Mas a discussão política por trás disso é muito, muito, muito mais interessante, né? Porque você tem uma sociedade onde você pode prever assassinatos. Com os precogs, né? Ele inventou os seres que podiam ver isso e, mais uma vez, a ciência conseguiu envelopar, né? E criar um sistema disso, né? Então eles tinham um sistema policial para prever os assassinatos e eles prendiam as pessoas antes delas cometerem o crime, né? E aí vem a discussão, porque no filme o sistema todo tá sendo questionado porque isso é constitucional? Isso é legal? Você está prendendo a pessoa, mas ela não cometeu o crime. E aí tem uma cena muito simples, que o Tom Cruise faz pra, né, convencer o investigador de que o sistema deles é válido, que ele joga a bolinha, né? Ele joga uma bolinha pela mesa, né? E aí ela vai cair no chão e ele segura, né? Aí ele fala assim, olha, por que você segurou a bolinha? Ele, porque ela ia cair no chão. Ali eu falo, mas o fato de que você segurou a bolinha não impede que ela iria cair no chão, né? Então as pessoas, a gente prendeu as pessoas, elas não mataram ninguém, mas elas iriam matar. De não, fato, a discussão, né? A discussão é o que faz o criminoso. É a ação ou a intenção? Essa que é a discussão do filme, entendeu? É. Porque assim, você... Quem nunca ficou com vontade de, pô, dar um soco na cara de alguém e tal? Isso faz de mim um... Não, se eu me segurei, então eu não vou ser preso porque eu briguei ele. Mas a intenção eu tive. Não, né? Mas olha só. Os precogs, eles não percebem a intenção. Eles percebem o ato. É, ok. Essa que é a diferença. Se o cara fosse prender a intenção, fudeu, né, cara? Aí realmente não tinha como. Mas ele, sabe, ele era o ato acontecendo. Se legalmente todo mundo for preso por tentativa de homicídio, não tem problema nenhum, porque eles pegavam em cima da bucha. O pessoal da polícia geralmente ia correndo em cima da bucha. Agora, se eles conseguirem que os precogs fossem mais eficientes e eles prendessem antes da tentativa, aí seria mais complicado. Mas os caras nunca eram acusados por tentativa. Pela história do filme, eles sempre eram acusados como se eles tivessem matado. E o Minority Report é novamente, é o mesmo esquema. É uma utopia disfarçada de utopia, né? Porque pra ele o sistema era lindo, era maravilhoso. É, ele não tinha tido assassinato há 6 anos enquanto a parada tava funcionando lá na cidade. Porque eles queriam que a parada fosse nacional, né? Eles estavam testando uma cidade só, né? E essa que é a discussão. E havia resultados, né, pra defender o projeto. Mas é engraçado. lado. O genial que eu acho da história é que o chefe do projeto lá dos Precogs, ele teve que cometer um assassinato e esconder esse assassinato dos Precogs para não fazer o sistema dele cair. Então, para proteger o sistema que impedia que as pessoas fossem assassinadas, o cara teve que matar, né? É, né? E aí toda a trama se desenrola nisso, né? Eles, obviamente, né, não dá certo, né? O sistema é fechado. O sistema existe para proteger o sistema, meu irmão. É, exatamente. É. Exatamente. É. Eu assisto um seriado meio merdinho assim, Kill Minute, não sei se alguém assiste. E aí tem um episódio. É uma faculdade, né, de comunitária lá. Tá. É com o Chevy Chase, pô. Isso, exato. E aí tem um aluno que não é o principal, é um dos do elenco lá, meio deficiente, não sei como é que eu posso falar hoje em dia, em tempos de política. Mas é engraçado que tem um episódio que os caras botam ele numa banheira e tentam transformar ele no precog. E o cara fica gritando: eu vou ficar resfriado, eu vou ficar resfriado. Um outro filme que eu tenho na dúvida: é distopia ou é documentário? O Idiocracia. Ah, sim. É um filme com uma ótima ideia. A realização já não é tão boa assim por causa dos atores, mas uma ótima ideia, cara. Cara, eu tava vendo outro dia na televisão o sujeito levando chute no saco. Os caras fizeram um programa de televisão agora que tava vendo Pânico. Tinha uma mulher que tava dando chute no saco do Bola. Eu falei: caramba, isso é o Idiocracia. O que tem uma cena de um cara sentado na frente de uma tela enorme de TV, vendo um programa chamado Oh My Balls, que era basicamente gente levando porrada no saco. Eles adiantaram em 400 anos Idiocracia, mas é basicamente a mesma coisa. O Idiocracia estrela aquele irmão do Owen Wilson, acho que... É Luke Wilson. Isso, Luke Wilson. Ele vai parar numa realidade em que todo mundo é idiota, é retardado, e ele é um cara normal. E aí ele fica como se fosse um cara, uma pessoa especial e tudo mais, né? E ele faz uma série de críticas a partir desse conceito. Eu concordo com o Harold, é um filme que tem uma ideia muito boa, mas a execução dele não é tão bacana assim. A parte genial desse filme é o início, né? Porque mostra de um lado um casal de pessoas com QI de normal pra elevado, e do outro lado um casal com QI super baixo. E aí o filme, pô, é sensacional, cara. O filme começa a criar a árvore genealógica. Enquanto o casal estúpido vai lá se multiplicando que nem coelho, o casal com QI alto vai protelando, né, o nascimento, a gravidez, né? Não, ainda não é a hora, a gente ainda tá firmado no trabalho, não, a gente tem que esperar um pouco mais. E vai envelhecendo, o casal vai envelhecendo, e nada de ter filho, até que de repente, puf, um deles some da tela. Acho que é o homem, o cara simplesmente falece sem deixar descendentes, enquanto que a árvore lá do casal estúpido tá florescendo maravilhosamente, tá gigantesca, né? E assim, o filme, brincando com dados estatísticos, ele mostra, né, que no futuro seremos dominados por idiotas. You are fined one credit for a violation of the verbal morality standard. Oh, fuck you! Um filme que mostra uma distopia disfarçada é um do John Carpenter, que é o They Live, vocês lembram? Excelente filme. Quer dizer, excelente não é, né, cara? Porque tem a cena de luta mais longa da história do cinema. Excelente discussão. Vem um caipira na cidade procurando emprego. Ele acaba achando um emprego lá de carpinteiro, sei lá, numa construção. Só que enquanto isso ele não tem dinheiro. Então ele vive lá num descampado junto com outros moradores de rua. Depois de algum tempo no filme, ele acaba encontrando um par de óculos. Ele saca aqueles óculos, né? Coloca aqueles óculos e começa a enxergar o mundo de uma maneira muito diferente. E é muito legal, cara. Primeiro que perde completamente a noção de cor. Ele não enxerga cor nenhuma. E quando ele ergue os seus olhos assim e olha os outdoors, né, ele começa a ver imagens que não tem nada a ver com a imagem que estava lá antes dele colocar os óculos, entendeu? O outdoor estava lá com uma mulher linda numa... venha para as Bahamas, por exemplo. A mulher convidando o leitor para ir para as Bahamas. Um outdoor comum, padrão. Mas quando ele coloca os óculos, ele vê assim: obedeça. Cara, é sensacional, né? Que é aquela brincadeira com a leitura... Como é que você chama? É a leitura... Liminar. subliminar, exatamente. E ele avança um pouco, não, né? Não, para depois só que isso, ele acaba vendo que pessoas de alta classe são, na verdade, seres extraterrestres, com cara de caveira, uns olhos esbugalhados, como se eles já estivessem infiltrados na nossa sociedade há muito tempo. Só que é o melhor tipo de controle, acho que eu até já falei no MRG e aqui também, a melhor forma de controle é aquela que você não sabe que está sendo controlado e acha que está no controle de tudo, no seu poder claro. Da sua vida, né? Então, ele via que os ETs estavam ali de boa, cara, vivendo com todo mundo, e eles controlavam a gente através dessas mensagens subliminares. É sensacional, por favor, assistam esse filme que é bem divertido. Eu já vi esse filme, sim, não lembrava do nome, mas você contando a história, eu já vi esse filme, sim, realmente é legal. Ele faz isso, ele mostra uma distopia, só que ela tá ali por baixo dos panos. Eles eram, na verdade, muito inteligentes. Tá escondido, parece que é um mundo maravilhoso, mas não é bem assim. E nem era maravilhoso, ele cai um pouco pra aquela coisa do Agente Smith. O mundo, ele era normal, ele tinha lá o crime e tudo mais, mas se você fizer uma coisa muito perfeita também. Tem uma história do Stephen King, um conto, que brinca com isso também. Eu não sei nem se veio daí, não sei se o conto é mais recente, mas é uma galera, é muito interessante esse conto também. É um cara que ele resolve parar de fumar. E aí, quando ele para de fumar, pelo período que ele fica assim, entre parar de fumar e voltar a fumar, ele acaba causando uma reação química no cérebro dele, que ele começa a ver pessoas morcego, que estão também em altos cargos da sociedade e tal. E aí, o colega dele de trabalho, quando ele vai dar um grito no que a chefe dele vai falar com ele, com aquela cara horrorosa de morcego, o amigo dele puxa ele e fala pra ele: cara, tem toda uma galera que descobriu isso e tal, a gente tá tentando entender. É o mesmo conceito, né? É muito bacana também. Tem uma história de distopia disfarçada muito boa, que é num livro do Arthur Clarke chamado A Cidade e as Estrelas, que se passa num futuro muito distante, a Terra já está sem oceanos e tem uma última cidade com alguns milhões de habitantes, e eles vivem em um futuro perfeito. Eles vivem milhares e milhares de anos sem doença, sem fome. Eles brincam o tempo todo com sagas, que são uma espécie de holodeck que você junta os amigos e vai explorar o mundo do Tolkien, coisas parecidas. E a humanidade fica vivendo em ciclos. As pessoas, quando elas se cansam, se entediam depois de milhares de anos, elas escolhem que lembranças eles querem guardar, que lembranças eles querem esquecer. Eles são desintegrados nos computadores, armazenados por alguns mais milhares de anos, e depois são reintegrados aleatoriamente. Eles nascem de novo, com 18 anos já, e vão levando. É um mundo perfeito, todos os computadores funcionam, as máquinas funcionam, só que de vez em quando aparecem anomalias. Aparece gente insatisfeita e que vence o medo genético de sair da cidade e que é porque quer explorar. E aí o herói do filme, ele tem que brigar com o sistema, que o computador central da cidade não deixa ninguém sair, e ele chega e ele descobre que existe uma outra cidade onde tem humanos vivendo e morrendo normalmente, e ele acaba descobrindo uma nave espacial e ele começa a querer a explorar o universo para descobrir o que aconteceu com a Terra. E o conceito todo é que os criadores da cidade criaram essa anomalia porque eles sabiam que a humanidade ia se estagnar, e com essa anomalia teria a chance de em algum momento quebrar o ciclo e as duas sociedades voltarem, se unirem e consertarem a Terra. E ele não foi o primeiro, eles já tiveram várias outras anomalias antes. E se isso te lembra Matrix, foi uma das influências. Esse que é um conceito interessante. Você tem uma sociedade basicamente perfeita, mas que mesmo assim é uma distopia. A gente vê que essas duas coisas, né, elas andam muito juntas, né, cara? Que não tem como, não tem como. Uma utopia de um cara é a distopia do outro. Olha só, a distopia sempre tem a intenção de fazer com que aquelas pessoas daquela sociedade se achem numa utopia, né? Isso. Então, uma das coisas básicas aí é esse negócio do controle social, né? O sistema se impondo em cima do indivíduo. E eu falei isso porque a gente não pode deixar de falar aqui de um outro livro, teve filme também, que é um ícone da distopia, que é o Fahrenheit 451, que o Harold deve conhecer aí. Não sei se vocês conhecem, já viram falar? Sim, não, né? Claro, pô. Que é do Ray Bradbury, né? Que é uma sociedade futura, distópica também, onde as opiniões próprias, elas são consideradas erradas, hediondas, né? Você não pode ter... E, engraçado, que o Fahrenheit 451, né? É o grau, né? É a temperatura. É a e os livros são queimados. E o personagem principal, mais uma vez, distopia, invertendo tudo. É um bombeiro. Inclusive, se eu não me engano, é o conto que deu origem a esse livro é chamado, chamava de Fireman. Se eu não me engano, posso estar errado. O cara era um bombeiro e a função dele era queimar os livros. Né? Que os livros nessa sociedade deviam ser incinerados e queimados. Né? Então é, mais uma vez, essa crítica aí de que a distopia como sendo ao contrário de tudo que a gente conhece, sempre te oprimindo, né? Dentro daquele sistema. Vocês estavam falando de controle e aí de genética um pouco atrás, eu vou lembrar do Gattaca também, que é um... Isso. É, esse filme é bem legal. É um filme muito maneiro do Ethan Hawke lá da Uma Thurman. É, até o nome do filme lá é uma brincadeira lá com as bases nitrogenadas lá do DNA, né? Adenina, guanina, isso. Citosina, timina, né? Gattaca, você vê que forma aquela sequência, né? Que é das letras que representam... Bom filme. E aí é uma sociedade de eugenia, né? Onde as pessoas são geneticamente programadas antes de nascer. Ó, você vai nascer com o olho azul, com o cabelo louro. Mexe nos genes para que você seja o máximo de inteligente possível, o máximo de capaz, elimina as doenças genéticas, né? Aliás, isso já existe hoje, né? Eu vi o caso de uma família que teve um filho que nasceu com uma doença genética e ele viveu, sei lá, até os 4 anos ou qualquer coisa, viveu muito pouco por causa da doença genética. Antes da mãe engravidar de novo, que eles queriam ter um filho, né? O nome desse moleque era Roy Batch, não precisa saber. Eles fizeram um tratamento genético para selecionar aquelas células que não continham essa doença, entendeu? Uhum. E aí, o filho que nasceu, ele não nasceu com a doença genética. Ele, em vez de ter a possibilidade de 50% de chance de desenvolver, ele tem a possibilidade de 4%, de 2%, que é a mesma coisa de qualquer pessoa normal. Mal, entendeu? Então houve um tratamento genético para eliminar uma doença. E o Gattaca, ele vai um pouco mais além disso. Começa assim, né? E aí o tratamento genético, já que a gente sabe mexer nos genes, vamos eliminar a doença, vamos fazer ele ser mais inteligente, vamos fazer ele... Entendeu? Hoje em dia a gente faz a seleção, mas por eliminação. A gente não coloca nada que não tá lá. Exato. O Gattaca, basicamente, o cara pegar, abrir o mapa e falar, calma aí, você quer o quê? Quer olho azul? Exatamente. E aí o que acontece? Quem tem a grana pra fazer isso, tem, né, a sociedade aceita, os melhores empregos e tal. Quem não tem grana, quem nasce naturalmente, como eles falam, né? Se fode. E o Ethan Hawke é um cara que nasceu natural, sem manipulação genética. E aí ele fala assim, no mundo é proibido ter essa seleção genética pra contratar você, entendeu? Ele queria ser astronauta, por exemplo, porque já existia a exploração comercial do espaço, que ele queria pro espaço. Mas ele jamais seria contratado porque ele fala assim, oficialmente não podem discriminar a pessoa geneticamente. Mas não adianta, você vai fazer uma entrevista, você pega na maçaneta, deixa cair um fio de cabelo, qualquer coisa, eles vão catar os seus dados genéticos pra ver se você é ou não é. Por baixo dos panos, todo mundo é assim. Ele sabia que o mundo era assim e tal. E aí, o que ele faz? Ele consegue convencer o cara lá, que era o Jude Law, que era um cara que foi geneticamente programado, mas ele não podia andar, ele teve um problema, né, e tal, não sei o que, ele tava fora do mundo. Sofreu acidente, eu acho. Sofreu acidente, né? E aí ele empresta o material genético dele, urina, sei lá mais o que e tal, pra o Ethan Hawke roubar nos testes e tal, pra acharem que ele foi um cara selecionado geneticamente. E ele se mostra tão capaz quanto qualquer outra pessoa, né? Mas era um mundo que naturalmente discriminava quem não era selecionado. Então é bem interessante toda a trama e bem próximo da nossa realidade. Coisas assim já estão acontecendo. Você já pode escolher o sexo do seu filho, já pode tirar uma doença. Não precisa tanto. A coisa já está mais avançada em termos de tratamento genético. Se eu não me engano, acho que mês passado eu escrevi sobre isso. Um grupo de cientistas, eles pegaram uma diabetes de cachorro, que era bem comum, que tem base, genética. Tem. Eles pegaram um grupo de cachorros que tem um tipo de diabetes com base genética. Aí, o que eles fizeram? Ah, tem deficiência na produção de um gene, porque tem uma mutação lá no DNA deles que não produz o tal gene. Eles pegaram o vírus, reprogramaram o vírus para invadir as células ósseas dos cachorros e reprogramar as células ósseas para produzir aquela proteína mandada por aquele gene e soltar na corrente sanguínea, já que as células do pâncreas não estavam produzindo. Resultado, em um tratamento, curaram quase todos os cachorrinhos. Olha. Caraca, é maluco. Tá vendo? E já tem casos de tratamento genético com humanos também. Loucura. Por enquanto, eles ainda estão com. Eles ainda têm medo, que pode dar muita coisa errada, tá reprogramando o indivíduo, mas não é mais ficção científica. Vocês já pararam pra pensar em como isso pode realmente criar um futuro complicado pra humanidade? Por exemplo. Um futuro onde todos os cachorros não são diabéticos. Né? Não, olha só, porque assim, nós achamos excepcional qualquer notícia de tratamento genético. Olha, você, a gente com tratamento genético, você vai poder regenerar uma medula óssea ou qualquer porra, voltar a andar, voltar a enxergar, eliminar doenças, viver mais, viver 120 anos, sabe? Isso não é o início de um colapso econômico? Como é que o governo vai pagar por uma população que vive 120 anos, em média, quando né? Quando o nego vive 120 anos, o nego vai ter que trabalhar até os 120 anos. Depois essa doença vai trabalhar, mas... Os caras vão frequentar o colégio 50 anos. Isso é uma merda. Mas é a super população. Então, mas se você frequenta um colégio por 50 anos, é um colégio público, o governo tá pagando por isso. Mas olha só, como nós não vivemos numa utopia, mas sim numa distopia, quem vai usufruir dessa longevidade não é os a maioria, tipos. É a elite. É mais ou menos... Vai ser ele, vai ser o Gataca. Exato, né? Vai ser qualquer, os caras das corporações, os milionários, o Chiquinho Scarpa, sei lá, cara. Sabe qual é o grande problema dessa distopia corporativa? É que ela não funciona. Sabe por que ela não funciona? Quem fazia transplante cardíaco 40 anos atrás? Só quem tinha muito dinheiro. Hoje você faz no SUS. Lembra o interferon, aquele antiviral que era clássico, seria a cura do câncer, etc. Mas não funciona pra câncer, mas funciona pra N outras doenças, e que era caríssimo, aparecendo fantástico. Minha mãe compra pra tratar os gatos. Então, uma característica da tecnologia, inclusive da tecnologia médica, é que ela vai se popularizando e vai se barateando. Sim. Os remédios que a gente tem hoje são mágicos comparados com o que eles eram na época que inventaram. Você pode até comparar a expectativa de vida geral da população de 100 anos atrás para hoje, né? É bem diferente. O Viagra, quando surgiu, era uma fortuna. Hoje você compra genérico na farmácia, caixa com 20. Eu vou dar por dentro aí. Cata. Entregou aí, cara. Não, porque, veja bem, eu compraria se eu precisar. You are fined one credit for a violation of the verbal morality standard. Fuck you. Se vocês tivessem que escolher um futuro distópico para morar, qual seria? Pergunta para a mesa, começando com o senhor Harold. Soylent Green. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que tá na merda. Não tem como enganar ninguém nesse mundo. Todo mundo sabe que tá na merda. O planeta inteiro tá poluído, tá estragado. Até mesmo os ricos, os mais ricos, eles têm que viver numa relativa paura, né? Relativa paura. Até mesmo a carne é difícil de ser encontrada para os ricos. É uma coisa difícil mesmo. Tá aí uma distopia que não engana ninguém. Todo mundo sabe que ela existe. Ela não se disfarça, ela não consegue se disfarçar. Pelo menos nisso eu fico contente. Pô, o Soylent Green, que no Brasil recebeu o medonho nome de No Mundo de 2020, se não me engano. É um filme dos anos 70 com Charlton Heston, que ele faz um policial que investiga o assassinato justamente de um rico. Né? E aí ele vai desencavando vários segredos daquela sociedade e no final do filme acabamos por descobrir que a alimentação da população, que era a base de alga, não era a base de alga, coisa nenhuma, né? Os oceanos estavam mortos e ninguém sabia disso. Os oceanos estavam mortos. Não havia mais futuro para a humanidade. Eles reciclavam a carne humana. Isso. E aí ele fica assim. Daí o slogan, Soylent é feito de gente. Soylent Green is made of people! Que é mais um grito claro. O que é bem melhor, que é, convenhamos, é bem melhor do que se fosse de soja. Blue Hand, alguma sugestão, algum futuro pra você? Pior que eu também ficaria no Soylent Green. Porra, todo mundo na merda comendo biscoito de gente, porra. Todo mundo quer comer de gente. Pelo menos não é de soja, como diz o Cardoso. Cardoso. Olha, eu, se fosse pra escolher, eu preferia o nosso futuro atual, onde já tem cientista curando síndrome de Down em rato, com tratamento genético. Mas se é pra escolher mesmo, eu prefiro o futuro distópico de Futurama, porque lá dá pra morrer de snu-snu. Alexandre. Olha, eu preferia viver no futuro de Hunger Games, no Distrito 13, procurando Jennifer Lawrence. Nossa, cara. Já vem, nerd. O pior é que tu ia entrar na fila, porque tu não ia ser o único. Tinha pelo menos já dois malandrinhos ali na frente. Eu já sei qual eu escolheria. Matrix, com certeza, mas plugado. Ah, boa, boa, claro. Eu, se pudesse ver num futuro distópico que não esse que vivemos, escolheria o futuro daquele filme Strange Days, Estranhos Prazeres. Sabe qual é? Ah, Juliette Lewis, muito bom. Isso, que os caras têm um... existe uma tecnologia. O mundo tá o cara, indo pro caralho, bug do milênio, tem um negócio desse aí. É o futuro distópico do passado, na verdade. E eles têm uma tecnologia que você consegue gravar as memórias das pessoas, né? Você bota um negócio na tua cabeça e você consegue gravar isso num disquete. E rola um tráfico de memória. E aí você pode viver a memória de outras pessoas e tal, e sentir os sentimentos, as emoções e tudo mais. Seria bom porque eu poderia finalmente fazer o live commentary. Afonso Solano. Pois não. Qual é o futuro distópico que você gostaria de estar? Eu vou ficar com o futuro distópico da Druuna. Por razões óbvias, fica aí para a imaginação dos presentes. Razões odanistas, né? Ele também quer morrer de snu-snu. Exato, quer. Todo mundo tem a chance com a Druuna, quem sabe, né? Afonsinho ali, de repente. Pô, se for assim, pode mudar para Barbarella. Pô, aí melhorou muito. Quase esquecendo o nosso querido George Lucas, né? Que começou a sua carreira fazendo uma baita de uma distopia, o né? THX. O THX. Uma baita distopia chatíssima, né? Corta essa merda, corta essa merda. Vamos esquecer, vamos continuar chato. Esquecendo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.